está sempre ao teu lado, que deseja assim te redimir. Oh, tabarabá. Se você está em aflição, dobra os teus joelhos a orar, e chegando ao trono a oração, la, la, la, la, la. Jesus vai logo te perdoar. Pra Jesus, oh, oh, oh. Conta tuas culpas pra Jesus, Jesus. Oh, oh. Conta tuas culpas, ah, pra Jesus. Jesus, ele logo vai te socorrer. Conta tuas culpas pra Jesus. Conta tuas culpas pra Jesus, ele logo vai te socorrer. Conta tuas culpas pra Jesus. Oh, oh, oh, oh.